está a reparar que só eu que estou a falar agora. O colega está muito ocupado com as mudanças aqui no escritório. Então eu tomei a liberdade de ajudar nesse sentido. Bom, hoje temos como convidada a senhora Thalita Imapanso, que gentilmente aceitou o nosso convite para partilhar algumas ideias chaves relativamente ao tema da análise comparativa de estudo de impactos ambientais na extração de inertes em Portugal e Angola como base para um plano de gestão. A senhora Thalita Imapanso é mestre em ecologia e gestão ambiental e está a fazer o seu doutoramento em engenharia do ambiente pela Faculdade de Ciências de Coimbra. E então, no dia de hoje, ela vai fazer uma apresentação no espaço. Como já disse, vai falar sobre os estudos de impacto ambiental, comparação entre Portugal e Angola no setor de extração de inertes e, a partir da sua análise, identificar os principais aspectos ambientais significativos, impactos e respectivas medidas de minimização do terreno, visando a elaboração de planos tipo de monitorização, auditorias e de gestão ambiental, tendo em conta os respectivos quadros legais aplicáveis. Esse é um breve resumo daquilo que será a sua apresentação no dia de hoje. Sem mais delongas, eu vou dar a palavra então à senhora Thalita Ima, só para breves esclarecimentos em termos metodológicos. Nós temos primeiro tempo 15 minutos. Há 20 minutos. 20, meia hora. Vai depender muito da quantidade de slides que tem aí. Então, e depois vamos ter um segundo momento que é para a colocação de questões, sugestões, perguntas e respostas. Então, por favor, o chão é todo seu. Muito obrigada. Agradeço desde já o convite. Agradeço também a presença de todos aqui presentes. No entanto, vou falar-vos um pouco sobre aquela que foi a minha pesquisa de informações na tese de mestrado, aquilo que o colega João acabou de abordar. Fiz uma análise comparativa de estudo de impacto ambientais entre Portugal e Angola e as respectivas medidas de minimização no terreno. Esse trabalho teve como orientação do professor Dr. José Guerreiro e Silva e da professora Dra. Cristina Cruz, ambos docentes da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. Penso que o resto já foi dito cá, não vou falar mais para não ser repetitiva. Então vamos começar com a nossa apresentação. Vamos agitar. Então, vamos, se calhar é manual, não é? Agradeço que passo o primeiro slide. O crescimento econômico tem levado à exploração dos recursos naturais inertes. E a extração de inertes provocam grandes impactos no meio ambiente. E esses impactos precisam de medidas de minimização para evitar os mesmos impactos no ambiente. Por favor. Impacto ambiental é qualquer alteração do ecossistema, para melhor ou para pior, com efeito na água, no ar ou na biodiversidade. Para evitar os impactos na extração de inertes, é necessário tomar algumas medidas de minimização que evitem esses impactos. Então, é fundamental fazer um estudo de impacto ambiental e avaliação de impacto ambiental no terreno antes da implementação de qualquer obra de grande dimensão. E posteriormente, no caso dos inertes, é fundamental proceder à recuperação paisagística, que posteriormente vamos abordar de uma maneira mais específica. Apresento então os objetivos na qual foram discutidos na minha tese. Passamos por identificar os principais aspectos ambientais significativos, impactos e as respectivas medidas de minimização no terreno, no setor de extração de inertes. E depois elaboramos a estrutura base de um plano de monitorização relativo aos aspectos ambientais significativos. Isso é uma checklist. E depois estruturamos a base de um plano tipo de auditoria de diagnóstico. E finalmente, traçamos o termo de referência do plano de gestão ambiental e os resultados depois vão revelar. E como metodologia, fizemos uma pesquisa exaustiva de informação em redes sociais, principalmente na internet e alguns sites relacionados ao tema, consultamos algumas empresas de consultorias também ambiental. Foi alvo de pesquisa em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é chamada como APA. E em Angola também o Ministério de Geologia e Minas e o Ministério do Ambiente. Realizou-se, e também foram alvo de pesquisa, algumas bibliotecas nacionais em ambos os países, onde conseguimos obter informações precisas para esta matéria. Realizamos visitas de campo em ambos os países. Em Angola trabalhamos com a Odebrecht, acho que já conhecem, Cabo Ledo, que também tem um processo de extração, tem uma pedreira. E em Portugal trabalhamos com a SES OTAM, que é uma empresa uma fábrica de cimento. E depois desse processo, procedeu-se então à análise dos estudos de impacto ambiental, que nós temos aí IA, significa estudos de impacto ambiental. Após essa análise, pudemos obter resultados, os quais foram utilizados para a elaboração do plano de monitorização, o plano de auditoria e o plano de gestão ambiental. Aqui é uma imagem da SES OTAM, são imagens tiradas por mim. A imagem do lado direito inferior representa aquilo que nós chamamos a face de Lavra, que é a zona de exploração dos inertes, como podemos observar. A imagem direita superior, estamos a ver uma estufa. Essa estufa serve para criar viveiros das espécies que posteriormente são utilizados para a recuperação paisagística. Conforme estamos a ver a imagem do lado esquerdo inferior, após o processo de extração são criados taludes. Os taludes são esses, como podemos observar, e esses taludes é como se fossem rochas. São muito difíceis de fazer a recuperação paisagística. Então é feito a replantação ou a plantação das espécies através de um processo chamado hidrocementeira. E depois a imagem do lado superior já é um processo mais avançado. Significa que já temos a recuperação paisagística do local de extração de inerte, evitando os impactos. Os principais descritores suscetíveis de causar impacto nessa pedreira são aqui espelhados. A nível da paisagem, por causa é visual, como podemos observar aí embaixo. A nível da flora, conforme já especifiquei, essa empresa tem um convênio com a Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa, na qual são desenvolvidas espécies da flora. A nível da fauna, também tem um convênio com a Universidade de Évora, que são desenvolvidas 5 espécies faunísticas, a partir de mamífero, vírus, anfíbios, e tantos répteis e aves. Recursos hídricos. Nesta pedreira existe um canal em que eles retiram água completamente licenciado. E a qualidade do ar, existe um sistema de dispersão de água que é automático. E conforme a necessidade, suponhamos. Sabemos bem que no processo de extração de inertes existe muita poeira. É um dos principais problemas. Então, aquela pedreira possui esse sistema que automaticamente, quando necessário, então a expressão da água. Ruído e vibrações, nessa altura da pesquisa, não ultrapassavam os valores limites exigidos pela lei. Apresentámos então o outro local de campo, é cá no nosso país, em Angola, que é o de Brest, Cabo Ledo, em que apresentámos os principais descritores, que é a qualidade do ar, ruído, vibrações e a nível da paisagem. A qualidade do ar também é feito, a Odebrecht possui um sistema de dispersão de água e ruído e vibrações são feitas monitorizações constantes, também que não ultrapassavam os limites exigidos. As espécies, a espécie predominante dessa região, para evitar o impacto paisagístico, é a matabeira, conforme podemos observar nessa imagem. Aí é a face de Lavra, da Odebrecht. Eles possuem, também fazem extração, para além de calcários, também de areeiros, conforme podemos observar. Lá em cima tem uns taludes que já têm alguma revegetação. É um pouquinho diferente, tendo em conta o clima, é diferente de Portugal. Mas lá para o fim vamos ver as principais diferenças. Por favor. Apresentamos então a distribuição geográfica dos estudos analisados em Angola e Portugal. Acho que está um bocadinho fusca, mas os pontos pintados em vermelho são os locais que caracterizam os estudos analisados em Portugal. em Angola, os pontos pintados em vermelho, marcador vermelho e amarelo, são os locais onde analisamos os estudos. Em Angola foram analisados 5 estudos, devido à sua disponibilidade, e em Portugal foram analisados 10 estudos. É, em Portugal havia maior disponibilidade de estudo, mas de maneira a ser compatível, analisámos apenas 10 e 5 de Angola, porque não havia mais estudos no nosso país. Por favor. Então apresentámos aspectos ambientais, impactos e medidas de minimização. Quando nós falamos de aspectos ambientais, estamos a falar das causas. E os impactos ambientais são os seus efeitos. Por exemplo, quando nós falamos de britagem, estamos a falar de um aspecto ambiental. É, máquinas em movimento é um aspecto ambiental. O que é que isso? Qual é o impacto? Essa é uma causa, porque a britagem, o movimento de veículos e tal, é uma causa de impacto. E o impacto que isso provoca no meio ambiente ou no ecossistema, por exemplo, a nível da paisagem, é a destruição do ecossistema ou então da vegetação existente, a qualidade do ar, que pode provocar problema não só para as espécies, mas também para os trabalhadores, se tiver vizinho, também podem provocar. E de uma maneira muito rápida, vamos falar de algumas medidas de minimização. Nesse processo é bastante utilizado o PARP, como nós estamos aí a ver. O PARP significa Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. No próximo slide vamos ver. Apresentamos então 3 soluções possíveis de recuperação paisagística. Conforme nós dizíamos aí, este é o PARP, em que apresentamos a restauração. A primeira imagem espelha um processo de restauração. É um dos exemplos existentes. Esse exemplo existe em Portugal, eu até fiquei admirada. É um arieiro, que a restauração consiste em retirar a causa da degradação do local e tornar a envolvente afetada do estado semelhante ou igual existente anteriormente. Como podemos ver, anteriormente já existia esse espaço assim. Extraiu-se a areia toda e depois de um processo fez-se a reposição do solo e podemos ver conforme está. Não existe nenhum impacto ambiental, ou não existe nenhum impacto visual, embora que provocou alguns impactos ambientais, mas com as medidas de minimização e conseguimos ver que está uma paisagem agradável. E depois temos o processo de reabilitação. O processo de reabilitação, essa imagem da Sesc Soltão, também já vimos lá atrás, que consiste em retirar a causa de degradação através da recuperação paisagística. E a reconversão, como o próprio nome diz, é converter o espaço afetado por um outro nunca existente. Este é um estádio, se calhar já ouviram falar do Sporting Clube de Braga, que anteriormente era uma pedreira e atualmente foi recuperada como um estádio de futebol, para não ser uma área abandonada. Então são consideradas recuperação ambiental paisagística. Como resultado, apresentamos então uma checklist dos aspectos ambientais significativos, baseada na norma ISO 14001, em que nós apresentamos alguns requisitos, como nós podemos ver, a emissão de poeiras e depois, com esse requisito, nós vamos saber, junto das entidades responsáveis, quais são as medidas implementadas no local, se eles estão a seguir os requisitos legais e se as medidas de minimização estão sendo muito bem implementadas no setor de extração de inerte. No caso das medidas não serem muito bem implementadas, é necessário traçar ações corretivas de maneiras a melhorar. Apresentámos então a estrutura de plano de monitorização, como nós podemos falar, monitorizar, são planos de controle. Por exemplo, apresentámos um descritório ambiental, nesse caso pode ser a qualidade da água superficial, no perímetro da pedreira ou de extração. Qual é o parâmetro a avaliar? O pH da água, nesse caso devido à poluição proveniente da pedreira. O local de amostragem, a linha da água ou mesmo o rio, que nós vamos recolher algumas quantidades para testar. Os métodos de amostragem que podem ser utilizados é baseado na legislação existente em cada país. E depois, a frequência da amostragem depende muito da necessidade do tipo de indicador existente neste local. As medidas a implementar também dependem muito da sua frequência, o tipo e a duração. Geralmente a duração é no processo inicial e depois ao terminar o processo de extração dos inertes. Então, apresentamos o plano de auditoria tipo, revisão do sistema de gestão ambiental, baseado na norma ISO 19.011. Apresentamos alguns requisitos legais que devem ser cumpridos nesta atividade. Essa checklist também nos permite ir ao local para verificar se a política ambiental existente no local vai de acordo com a política da extração de inerte. Saber se existe preocupação com a formação e sensibilização dos colaboradores, se existem documentações que provem que a legislação está sendo muito bem cumprida e tanto outros aspectos ambientais que devem ser cumpridos neste processo. Apresentamos o plano de auditoria tipo, também uma checklist. Esta checklist é diferente das outras, essa é utilizada já lá como nós chamamos, na lavra, aquilo que eu apresentei anteriormente, um local de extração dos inertes, em que o auditor aparece e vai fazendo a verificação ou a pergunta ao gestor ou responsável ambiental. Em saber, são efetuadas a expressão da água nos caminhos, o indivíduo vai dizer sim, não, conforme, não conforme, e depois vemos aí uma observação que nos permite tomar algumas notações para ver se as medidas implementadas nesta pedreira estão sendo totalmente eficazes. No caso de não haver eficácia, são tomadas as medidas de corretiva ou, se for infrequente, leva mesmo ao fecho desta pedreira. A estrutura do plano de gestão ambiental, em que nós apresentamos os aspectos ambientais, já retratado anteriormente, trouxe apenas dois, só para dar um exemplo, o ruído, vibrações e a emissão de poeiras. O impacto que o ruído pode provocar no meio ambiente, para os trabalhadores e se existir pessoas no arredor da extração ou da empresa. O objetivo de controlar esses impactos, é necessário também que saibam porquê controlar os impactos. O plano de ação e medidas de minimização. Os meios de operacionalização. A responsabilidade, geralmente, é do técnico pela gestão ambiental, os prazos e as ações de controle. Porque nós podemos fazer o processo de monitorização, mas é fundamental que os indivíduos que trabalham nesta pedreira tenham também consciência das medidas e dos cuidados que devem ter com relação ao meio ambiente, porque são os técnicos que estão frequentemente nesta atividade. E para terminar, trago, como é uma análise comparativa, trago uma comparação dos aspectos mais relevantes em relação a Portugal e Angola. Em Portugal, existe um conjunto de leis específicas, ao passo que em Angola existem leis muito gerais nesta temática. Em Portugal, existe uma preocupação de programação calendarizada. Existe a programação calendarizada com prazos definidos, em termos de licenciamento, ao passo que em Angola, segundo as empresas e algumas pessoas da área entrevistados e também conforme nós chegamos à conclusão, que não existem prazos. Significa que esse processo de licenciamento pode levar um ano, 3 meses ou mais tempo. Em Portugal é exigida a apresentação do PARP, que é o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, ao passo que em Angola não é exigido a apresentação do PARP, que é o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. A consulta pública em Portugal depende do local em que está inserida a obra, ao passo que em Angola é uma condicionante. Por que é que depende do local? Se for uma zona árida, que não existe moradores, significa que a perturbação não vai perturbar as pessoas, mas vai perturbar apenas o ecossistema, as plantas, as espécies e o solo em si. Mas cá em Angola não há diferença. A consulta pública é sempre uma condicionante neste processo. Em Portugal, a menor exigência nas regras dos caminhos, acho que também podemos ter uma ideia devido ao clima, ao passo que em Angola há maior exigência na rega dos caminhos devido ao tempo seco. Sabemos que é uma atividade que envolve movimento de rochas e há muita poluição em termos de poeira. Em Portugal, é exigida a calendarização da atividade de maior perturbação fora do período de maior vulnerabilidade ecológica. Nesse caso, nós estamos a falar das espécies. No período de reprodução das espécies, em Portugal, é proibido fazer atividades do género. É feita uma análise qual é o período que essas espécies vão reproduzir e qual é o período que elas conseguem fugir durante o processo para procurar outros habitats. É o passo que em Angola não temos este controle. Em Portugal, há maior controle das espécies protegidas, ao passo que em Angola há menor preocupação neste contexto. Em Portugal, o acompanhamento arqueológico é exigido porque, pelo EJOSPAR, é a entidade responsável. No caso de haver uma extração e encontrar, por exemplo, um garfo, a estação é capaz de fechar. A extração é capaz de fechar até que se investigue porquê daquele garfo, se existiam antigas comunidades que viveram naquele local, e é um processo muito importante. E cá no nosso país não se verifica. A queda do setor no que se relaciona ao processo socioeconómico, devido à crise na Europa, esse processo teve um pouquinho de desvantagem, ao passo que em Angola, devido ao o desenvolvimento do próprio país, haviam muitas construções até há 2 anos atrás, ao contrário de Portugal, que decaiu um pouquinho. A recolha de existem empresas especializadas na recolha de resíduos industriais em Portugal, ao passo que no nosso país existe falta destas empresas. Em Portugal, existe maior exigência do planeamento e ordenamento do território ou dos dispositivos legais, ao passo que em Angola também temos dificuldade nesse contexto. Em Portugal, há maior controle das espécies protegidas através das entidades e também há maior fiscalização no processo de extração de inerte para saber se esse processo está sendo muito bem delimitado, as medidas estão sendo eficazes, ao passo que em Angola não temos esta preocupação ainda. Obrigada. Okay. Estou ao vosso dispor para algumas questões. Muito obrigado. Vamos então passar a palavra aos colegas. Já temos a senhora Ana. Muito obrigado. É um estudo bastante interessante. E é importante para nós, porque o DW está envolvido através de uma rede das instituições no África Austral sobre o estudo do efeito da exploração mineira sobre as comunidades. E esta contribuição será bastante útil. A minha questão é... Sr. Capitão, eu não sei se o Miguel estava envolvido naquele estudo do IANRA com o Sr. Tiago, infelizmente o Sr. Tiago não está cá, porque eu acho que só olhamos realmente para a situação em Angola e parece que você pode esclarecer para nós, mas a minha entendimento é que nós temos uma lei de proteção ambiental e a necessidade na lei está claro para fazer um estudo de impacto ambiental, mas parece que a lei ainda não está regulamentada. Eu não sei se isto é verdade ou não. Há princípios criados, mas como serão aplicados não está bem claro. Hein? Não está muito clara. É por isso que no final eu fiz aquela comparação. Exatamente. Nós temos a lei de base do ambiente, que esta lei é muito geral para todos os descritores ambientais. Ao passo que em Portugal existe uma lei da água, nós também temos uma lei da água nesse contexto, temos uma lei dos solos, mas os outros escritórios ambientais não têm uma lei, porque nós temos dificuldade. E aliás, a nossa lei também é muito antiga, é de 98, a lei 598, que é a lei de base do ambiente. Eu acho que, à medida que há desenvolvimento social, devíamos atualizar a lei com base nas mudanças, porque os impactos, eu acho que os impactos ambientais devem existir, porque há construções, há tantas outras atividades que envolvem impactos, mas é necessário que hajam medidas de minimização de acordo com o tipo de atividade. E as nossas atividades, com base à lei de base, relacionada à nossa lei, quase que não diz nada naquilo que devem ser regulamentados para os impactos ambientais. Eu também faço na tese uma crítica sobre esta questão. Não temos ainda... Eu posso imaginar que empresas como Odebrecht e algumas empresas grandes, hein, tentaram respeitar a lei, hein? Mas nós sabemos que também há muita atividade de exploração dos inertes, mesmo naquela mesma zona do buraco e ali no sul da cidade, no Pengo, onde a exploração é um pouquinho selvagem, mas não? Bastante. É mesmo selvagem, não é? Eu também vi algumas experiências. As grandes empresas parece que tentaram respeitar minimamente as condições, mas há impacto sobre a danificação do litoral no buraco, sim, sim. E naquela zona. Eu acho que as praias são estragadas, sim. Impacto sobre turismo, etc., está profundo. Mas também impacto sobre as comunidades dos pescadores que trabalharam naquela zona. A única coisa que acho que foi uma indicação positiva na sua comparação entre Portugal e Angola é o facto que a consulta pública é obrigatória em Angola. E para mim eu acho que isto é muito importante, mas será bastante útil saber qual é, como está feita esta consulta. Se de facto pode ser ou não, em quem está consultado. Porque nós também sabemos que a lei mineira está, de facto, quando há conflitos entre as comunidades que parece que têm reclamações em termos do posse de terra, a lei mineira tem mais força, mesmo juridicamente. Se uma comunidade vai para o tribunal para queixar contra uma empresa de exploração mineral, os títulos do posse de terra não tem o mesmo valor do que a concessão da exploração mineira. Estes têm um peso legal mais forte. Eu acho que isto é uma questão bastante interessante para explorar, mas eu espero que nós estamos a olhar para futuras investigações e trabalhos neste sector da extração mineira, junto com as comunidades, e principalmente no área dos inertes, e esperamos que podemos contar sobre a sua ajuda, a sua consulta. Queremos, a nossa equipe que está a trabalhar sobre isto, em princípio, está no Uambo, mas vamos pôr o equipe em contato consigo para ouvir realmente as suas conselhos. Ok, muito bom. Mais algum? Samunga? Yeah. Está ali. Sim, está ali. Tá. Obrigado pela excelente apresentação. Na verdade, foi-me lembrar de viajar em alguns conceitos, porque eu também fiz um curso ligado a esta área. De facto, traz aqui elementos bastante interessantes. Acho que o Sr. Alan já rebatou algumas questões, que na verdade tem sido uma discussão muito, muito grande. Mesmo na universidade em que eu estudei, essa questão da exploração era uma coisa muito, muito sério. Porque o exemplo que o senhor Ana deu aqui de áreas que estão a ser exploradas, eu até tenho um exemplo concreto onde nós temos a fazer um trabalho no Bom Jesus. Aquilo é horrível. Os colegas estão ali, vão lá sempre. Os chineses estão a explorar aí a areia, um telão areal. Derrubaram o bombeiro, derrubaram a vegetação toda. E num olhar silencioso de todo mundo, ninguém faz absolutamente ninguém, nada, né? Quer dizer, não houve consulta. Que consulta? Era outro ponto onde e eu queria chegar. E uma condicionante. Está muito bonito ali essa questão da consulta, mas, senhora, não queria. Eu vivo em Cacoá, onde tem várias empresas de exploração mineira, de brita, areia e tudo mais. Às vezes, sem se percebemos, explodem. Como é? Sim, usa-se os dinamites, não sei o quê. Ah, o que é que se passa? Não, ninguém diz nada. Ninguém diz guerra. Nada. Então, é muito triste. É muito triste, é muito triste, obviamente. Para quem vai ao Panguila hoje, ao Maranhão, que está aquilo, foi extremamente arrasado. Yeah, foi extremamente arrasado, senhora Ana. Aquilo, a fauna, a flora, quer dizer, desapareceu. Para além daquele impacto que falava, do ruído, etc. Sim, até o derrame dos olhos, etc. Que dá cabo lá da, do polui o solo. Mas, infelizmente, não se vê absolutamente nada. Né? E para quem viaja para aqui para o norte, Bengo, Luís, inclusive, senhora Ana, tem havido conflitos entre as comunidades locais e as pessoas que estão a explorar esses areões. Há uma área no Bengo que, nessa altura, não sei como é que ficou o caso, havia mesmo problemas entre os sobas e lá os chineses, que estavam a explorar uma areia para fazer o vidro. Né? Aquilo criou algum conflito. Mas, infelizmente, quer dizer, não se faz absolutamente nada. Né? Essa obrigatoriedade que está aí da consulta pública, infelizmente, não é tida em conta. Quem está interessado em investir vai para lá, o governo autoriza. Se tem espécies endêmicas, estão prestes a desaparecer, se não tem, o interessante é chegar lá, explorar e nada mais. Com muita pena, e olhando para aquilo que está acontecendo em Portugal, que vem em Europa, nós estamos em África, mas deveríamos exigir um pouco mais. Né? Eu penso que estudos como esse nos trazem uma realidade interessante, para fazer com que a gente também comece, né, a exigir um pouco mais sobre a obrigatoriedade, sobre a aplicabilidade dessa legislação que é feita. Ok, muito obrigado. Então, Adriano? Não, eu queria dizer que também apreciei a apresentação, foi muito interessante. E penso que, sem querer ser repetitivo, o senhor Alan falou do facto de não termos uma regulação, né, da lei. Enquanto não existir uma regulação da lei, vai ser muito difícil avançar em termos de fiscalização e tudo mais. É a lei. Porque, só para dar um exemplo, né? A lei, por exemplo, pode dizer, no caso da água, que a água a ser dada às comunidades tem que ser potável. É a regulação que vai dizer que a água, para ser potável, tem que ter essa característica, aquela característica. Estás a ver, né? Quer dizer que a parte da operacionalização do processo depende da regulação. O que é que acontece? Se nós temos uma lei, mas depois não tem pormenores para orientar a operacionalização, fica, de facto, um vazio muito grande para as autoridades no nível local atuar. Quer dizer, o que se passa? Quando se fala de consulta pública, como é que tem que ser a consulta pública? Estamos a falar de quê? Bom, da Assembleia de Moradores que vivem naquela região? Vais pegar outros instrumentos jurídicos, se for. Exatamente. Estás a ver? Né? Não, então fica complicado. Aqui. Por exemplo, quando se diz que um projeto de exploração mineira tem que ter um plano de impacto. Sim. Como é que isso? Estás a ver? Como é que se processa, no caso de Angola, o plano de impacto? Qual é a estrutura do plano? Qual é a entidade responsável? Essa entidade tem que prestar atenção em que... Estás a ver, né? Estás a ver, né? São as entidades responsáveis. Tá bom, mas do ponto de vista operacional, quais são as tarefas, não é? Porque é aí onde começa o vazio. Exato. Yeah, porque havendo essa descrição, então todo aquele fulano que quer explorar, ou a entidade que quer explorar, depois obedece, não é? Esse coisa. Portanto, a nível local também há esse vazio, então não se consegue fazer muita coisa em relação a isso. Enquanto isso continuar, eu acho que no caso da Angola vai se avançar muito pouco em termos de fiscalização, controle, dessas atividades de exploração. E além desses casos que o Samunga falou, mesmo aqui no Cacoaco, junto à centralidade do Sequel, temos um problema muito grande. Tanto quando estamos no pico da época chuvosa, as pessoas que estão ali ficam preocupadas, principalmente os edifícios que estão bem próximos da zona onde os chineses há tempo, não sei se agora continuam ou não, exploram. Portanto, a profundidade lá da cova foi até mais de 5 metros. E quando está a chover, há uma erosão. Portanto, cada vez mais se aproxima dos edifícios. É um grande problema. Bom, agora eu queria colocar uma outra questão. No caso de Angola, nós temos situações em que determinadas famílias fazem exploração tradicional da internet e vivem disso. Temos casos aqui no Paraíso, né? Várias famílias, elas arrendam para a família, vem do internet. Vende pedra, vende bugal e tudo mais. Não sei se, portanto, vi a tua apresentação, está muito focada no caso da Odebrecht, aqui em Angola, e no caso de Portugal, uma outra empresa. Mas não sei se tem alguma informação sobre isso, do impacto. Portanto, que essa atividade tem nas rendas dessas famílias que estão ligadas a essa atividade em Angola. Era assim bem interessante também. Temos alguma informação sobre isso? Qual é o impacto que essa atividade tem em algumas famílias? Né? Tem algumas famílias, mas só que isso é muito diferente do impacto. Aquilo é uma renda de sobrevivência. E o impacto nunca é tão desastroso quanto uma empresa mesmo que utiliza maquinizada, totalmente avançada. O impacto deles é muito mínimo. Talvez faria bastante mal a ele próprio, porque ele está em contato direto com as rochas, em vez de ser uma máquina a extrair ou a partir a rocha, ele pessoalmente a extrair. E para além disso, também, o impacto visual é muito reduzido. Também isso são comportamentos clandestinos. Mas quando é uma indústria mesmo, imaginemos o estrago que ele causa para o meio ambiente e não só. E também tem os mesmos funcionários que estão ligados a esse tipo de obras. Em Portugal, alguns anos atrás, de acordo com algumas experiências que eu fui tendo, pessoas que trabalharam nessas minas têm problema de câncer. Porquê? As medidas de minimização dos impactos. Porque as medidas não são só para o ecossistema ou então para os vizinhos, mas para o próprio trabalhador. Por isso que agora também é exigido a segurança e higiene no trabalho. E está ligado ao ambiente. Por causa desse problema, esse indivíduo corre forte risco de ter um cancro. Porque é tudo pó, é? Por causa do pó, sim. Porque ele inala aquela poeira, a vibração. O ruído, não sei se temos visto uma doença que as pessoas ficam com a mão trêmula devido às vibrações. Então, porque ele automaticamente vai partindo com o martelo e cria esse tipo de situações. Mas a lei não prevê esse tipo de comportamento porque são clandestinos. É tipo agricultura, não é? Aquela pessoa que faz uma agricultura de sobrevivência, o impacto não é tão extremo como um indivíduo que usa alguns mecanismos para desenvolver as espécies para vender no supermercado. Então, nessa diferença, o Estado não tem assim tanta preocupação. Tem mais a preocupação com as indústrias mesmo, que devem ser licenciadas e de modos a terem em conta os impactos ou a transformação que ele pode causar naquele ecossistema. Porque ele vai retirar dinheiro dessa extração. Mas é necessário que façam um investimento de uma maneira sustentável. Porquê? Eu posso ser especialista na área de impacto ambiental, mas os impactos estão sempre presentes. Por isso é que nós devemos traçar planos de monitorização para controlar e planos de gestão e também de recuperação e tantas outras medidas que permitem com que evitemos esses problemas a nível do meio ambiente. Mas que eles devem existir, sim, é a nossa fonte de sobrevivência. Porque se não houver empresas, não há trabalho. E para além disso, a extração de inerte gera também, para além de gerar emprego, vem as britas que nós utilizamos para nossas construções e para outros fins. Mas a única coisa que se chama a atenção é como extrair esses inertes. E, por exemplo, em Portugal também acho que está muito bom o facto deles pôr a recuperação paisagística como uma condicionante. Porque tu tens um comprometimento logo no estudo de impacto ambiental que tu apresenta para o licenciamento. No caso de não apresentares uma proposta de recuperação paisagística, tu não podes fazer nenhuma extração. E a consulta pública acaba sendo fundamental quando é num local habitacional. Quando é uma zona árida que não tem ninguém, quem é que vai fazer, quem vai aparecer para a consulta pública? E existem até alguns estudos que eu analisei que a consulta pública também condicionou, por causa do ruído, incômodo e tal, e a população da região não permitiu que fosse feita a extração de inertes naquele local. E o Estado aceitou, não licenciaram aquele estudo. Mas nós cá em Angola temos esse problema. Então numa zona árida vais consultar a quem? As espécies? É quase impossível. E a condicionante seria também a recuperação, porque tu vais destruir um ecossistema e como é que vais fazer de maneira a não deixá-lo assim de uma maneira vaga e provocando erosões e outros problemas ambientais? Acho que devia-se pensar nesta ideia. Não sei se fiz-me entender, se consegui satisfazer a resposta. Não, só mais uma questão. Em termos de caracterização dos inertes, são os mesmos que estão a ser explorados em Angola comparado com Portugal? Sim. Ou há inertes diferentes? Existe uma diferença enorme. Mas nesse contexto eu me baseei mais em areeiros e pedreiras. Mas também existe. Para a construção civil. Mas também existe marga, mármore e tantos outros tipos de rochas que podem ser exploradas. E o tipo de exploração também varia. Mas o processo é completamente semelhante. Desculpa, assim, de forma ignorante, há alguma diferença entre extrair e explorar? É igual. Ok. Só uma questão de. Ok. Agora, essa questão da consulta pública. Sim. Também está ligada a direitos fundamentais das pessoas. Exato. Porque em algumas áreas, penso que Portugal é um pouco mais exigente em relação a nós, há determinados direitos fundamentais que são muito protegidos. Sim. As pessoas têm direito ao silêncio, por exemplo. Se você Exato. Tem a tua empresa, você não pode estar a fazer barulho aí e eu aqui sou obrigado a escutar o teu barulho. Não posso. Mas aqui, bom, parece a música, tudo isso aqui não é muito, não é muito importante. Igreja aqui ao lado faz barulho, há ruídos em todo canto. Mas tem muito a ver com os direitos fundamentais das pessoas, ok? Não é só uma questão porque eu não quero que o vizinho faça, não. Você está a violar um direito do outro, porque o outro não é obrigado a escutar. Ou pelo menos consulte. Por isso é que nos condomínios há essas regras. Não, você quer dar uma festa, tem que consultar ou alugar um salão e tal, por causa desses direitos que os outros têm, você não pode violar. Mas há aqui uma coisa que ele pergunta, desculpe que tome uma palavra como facilitador, mas às vezes é difícil ficar nesse lado, porque você não pode falar. Você é mais igual. O Samunga trouxe alguns exemplos bem práticos da realidade, aqui a nível da cidade de Luanda, principalmente. Que dá para se tirar duas notas. Há uma fraca consciência do cidadão em relação ao problema, o que faz com que ninguém parece que dá importância no assunto. Estamos a ver, mas não há reação nenhuma. O que se depreende que ou há uma falta de conhecimento do impacto que aquilo cria na vida das pessoas, ou então não temos nenhum mecanismo de onde nos dirigir para fazer queixas, reclamações. Não queixas e reclamações noutro âmbito, mas nesse âmbito da exploração mesmo. A segunda conclusão que se pode tirar dele, ou então, vamos depreender que, bom, o governo vê essas ações. Penso que os ministérios responsáveis por isso, como é o caso do Ministério do Ambiente, Ministério da Geologia e Mina, estão a ver isto, mas não há reações. E não há mais reações ainda, porque ao ler a sua tese de mestrado, eu estive a ler pela manhã, eu verifiquei que há um grande número de instituições que não fazem licenciamento para exploração. Mas mesmo assim fazem. Sim. Alguém autoriza. Não digo que alguém ou eles fazem a reflia, claro que não fazem. Clandestino, grandes empresas que estão a colocar máquinas e isso não é clandestino. Acho que vão falar com onde vem. Até a história não. Mas que eu vi, pelo menos. Aqui fala-se muito de ordens superiores, não? Sim, olha, eu acho que eu falei, não sei se leu um bocadinho nessa parte, havia no desenvolvimento mesmo da pesquisa de informação para a TES, porque eu fui ver os casos, bons exemplos e exemplos negativos. Havia um local que não nos deixavam entrar, nem sequer para ver. Disseram que é de um general e ninguém pode ver. E nós não vamos tirar fotografia, só queremos observar. Mas aquilo, não deixaram-nos entrar. E aqui no Cabo Ledo também. E havia o tipo de extração, ravinas e árvores deitadas, por exemplo, de qualquer jeito. Mas ninguém podia dizer nada, porque é Estado Maior, porque nós ficamos assim. Eu estava com uma equipe de professores também, são colaboradores da Faculdade de Ciência cá e são professores universitários em Portugal e com responsáveis do Ministério de Geologia e Minas. E eu perguntei, nesse caso como é que se faz? Esse era o Talita. Estuda só, e há coisas que não sabem. E eu fiquei assim, e eu também fiquei assustada. Mas então como é que é permitido esses indivíduos fazerem este processo? Mas disseram que o nosso país tem esse tipo de coisa e nós devemos seguir as coisas certas. E pronto, e é assim, cá estamos. Porque existem muitas extrações clandestinas e que nem permitem que alguém vá lá fazer fiscalização. Não permitem a entrada mesmo. Mas isso também depreende-se com a lei. A nossa lei é que tem de mudar e que temos de melhorar, porque mesmo a lei dos recursos minérios em gerais em Angola fala coisas muito vagas, muito gerais, assim, para todos os setores, mas nada muito específico, porque devia ser coisas específicas mesmo, mas são coisas muito gerais. E também foi assim que eu tive a iniciativa de fazer uma análise comparativa, para ver o que é que os outros fazem e o que é que nós podemos ainda melhorar no nosso país. Porque se fosse seguir apenas em Angola, porque até acesso aos estudos foi um problema muito grave. Só o acesso a um estudo de impacto ambiental eram problemas muito complicados. Olhou para a questão da falta de empresas específicas em Angola para a recolha de resíduos sólidos. Sim, sim. O que é que se passa exatamente em relação a Portugal? Parece que tem empresas que fazem recolha dos resíduos industriais. Com certeza. Essas empresas são estatais, privadas? A maior parte são privadas. Privadas. Porque as empresas, por exemplo, a CESA é uma empresa privada e ela contrata vários serviços. Por exemplo, tem convênio com universidades, de maneiras a melhorar um lado. Tem convênio com outras empresas também, de gestão de resíduos, de maneiras a melhorar uma situação. Também tem um processo de reciclagem lá dentro da empresa. E tanto mais que tu entras para aquilo, nem parece uma pedreira. Parece um paraíso, assim, cheio de vegetações e tal, tudo no seu sítio, sinalização. É uma coisa mesmo completamente incrível. Incrível. E para além disso, eles dizem, com esses cuidados, eles ganham muito mais. Sim. Têm muito mais a ganhar do que a perder. Provavelmente tem isenção, tem fiscais, etc. Tem isso tudo. E também a lei é numa zona protegida. A pior é essa. É uma zona protegida, é por isso que eu achei melhor escolher como local de estudo. E é uma linha de costa, porque está acesso aqui à estação de inerte e atrás está o mar. Está o mar e é uma zona protegida. É permitido que eles façam aí a estação de inerte, porque já existiam no local antes de ser uma zona protegida também. E, no entanto, as medidas são muito rigorosas para eles. Eles têm, parece, duas vezes por ano, são auditados. E, para além disso, tem um sistema de gestão dentro da própria empresa, também contratados. Então eles procuram sempre maneiras de melhorar os seus serviços e que também estão a se expandir pelo mundo e com boas técnicas, evitando muitos impactos ambientais. E são bons exemplos a serem seguidos. E quem é Angola também, que eu vi como referência a fazer o nosso estudo, comparando a ciência, foi a Odebrecht. E o resto era aqueles casos que os colegas estavam aqui a referir, que nem dava para ter como referência num trabalho de investigação. Falou de algo interessante. Tua opinião pessoal, olhando para aquilo que o nosso contexto, acha que essa empresa que vive aqui em Angola vai preservar estes valores que tem lá em Portugal? Penso que sim, porque eu estive a ler um dos estudos. Tem cá em Angola, no acesso, não sei se já ouviram falar, em Benguela. Existe acesso ao Lobito. E também tem tomado as mesmas medidas, embora, porque aquilo depois torna-se uma consciência. É a mesma coisa como um ambientalista andar para a rua e deitar uma garrafa para a estrada, porque ele já tem esses princípios e, para além disso, também desenvolvem palestras sociais em questões ambientais e o comprometimento que eles têm mesmo com o meio ambiente e que têm contribuído muito também para o Estado português. Eles fazem ações que até o Estado, embora que o Estado não faz, mas eles vão muito mais além do que se prevê, porque eles também estão numa sociedade inserida e querem que a sociedade compartilhe com aquilo que são a proteção do ambiente. Mas a mesma questão pode ser para o Odebrecht, né? as práticas delas em Brasil são as mesmas cá. Sim. Na verdade é isso, né? Sempre a cultura da empresa depois vai fazer a diferença ali onde estiver. Através do meio também. O que se passa é que nós como angolanos não podemos, quer dizer, olhando na perspectiva do país, deixar que isso fique à mercê da cultura da empresa, né? Portanto, tem que existir além das leis e dos regulamentos. Por exemplo, eu estava agora com rigor a prestar atenção nessa diferença. Os aspectos que são negativos para Angola são os aspectos mesmo que têm a ver com a regulação. Sim. Por exemplo, a questão ali, né? Espécies a ser protegidas. Protegidas. Menor prestação em relação às espécies, no caso do Angola. Por quê? Porque a lei sempre vai dizer que as espécies em extinção devem ser protegidas. Protegidas. Agora, quais são as espécies que estão em extinção? Quem vai dizer isso é a regulação. Quando a gente de fiscalização for no terreno, ele vai olhar naquelas espécies, se é cão, é cão, se é gato, é gato. Mas a verdade é que ele vai proibir. A questão dos prazos, por exemplo. Ali está, Angola não dá atenção. Não tem prazo. Mas quem vai determinar? Aonde vai ter esse problema? Eu penso, Adriano, que essas questões que tu levantas são essenciais e são boas. Mas minha opinião pessoal, com o seu regulamento, são questões que vão ser sempre, infelizmente, quebradas. Porque Angola, temos vários exemplos. Nós temos dito que nós temos boas leis, né? Mas a grande questão é a própria implementação e a fiscalização. Por exemplo, eu sei que há uma obrigatoriedade em que empresas como essas façam um estudo de impacto ambiental. Há uma obrigatoriedade. Para você ser licenciado, tem que fazer um estudo de impacto ambiental, tem que apresentar a tua proposta. Inclusive, eles pedem que se faça tal par também. Sim. Mas se você for na implementação propriamente dita, numa empresa como aquela onde você foi no Cabulete, aqui ninguém entra, até os senhores têm que dizer, não, estuda só. Vai sempre acontecer, é verdade, esta é a verdade. Não, mesmo existindo as leis. Isto é a prática, e meus colegas estão aqui na sala, temos acompanhado vários casos. A lei está aí, diz uma coisa, mas na prática não acontece. Vamos ser realistas. Agora, temos uma. Seria bom que, de facto, houvesse essa regulamentação da lei para que fôssemos buscar as questões e, de facto, que nós tenhamos também consciência, enquanto talvez estudioso, enquanto população, que no final do dia é a pessoa que mais prejudica nisso. Podíamos sempre ser um pouco mais exigentes. O João Domingos levantou algumas questões de direitos e tudo mais. Eu penso que quando começamos a ganhar essa consciência, com mais agressividade, talvez as coisas venham a mudar. Mas hoje por hoje, realisticamente falando, e aquilo que é o meu exemplo vivido todos os dias, com ou sem lei, isso não. Mas tem uma coisa que é o que o colega referia. A lei regula certos comportamentos sociais. Imagina que um indivíduo a fazer uma extração clandestina, a provocar bastante impacto sem tomar medida de minimização, o que é que acontece? Ele vai pagar uma coima. E sucessivamente, ou ele vai fechar a empresa, porque é tanta multa que ele tem vindo a pagar, ou vai deixar de fazer esse tipo de coisas porque depois tem outras medidas, ou vai mesmo à cadeia, porque é a destruição do meio ambiente. E a lei de base diz que todos nós temos a obrigação de proteger o meio ambiente. O problema é a aplicabilidade da lei. Sim, a aplicação, mas se a lei também for mais específica a certos parâmetros, acho que há coisas que podem vir a mudar. Embora que também a cultura é um elemento fundamental nesse contexto. Tem dois aspectos essenciais. Só uma questão também, agradecer a apresentação, de fato, bastante interessante. Mas eu queria ouvir um bocado, se tivesse que fazer uma comparação entre a ACES e a Odebrecht, né? Uhum. Falou muitas coisas aí interessantes da contribuição da ACES para a própria. Exato. E aquilo é a Odebrecht. Uhum. Aquilo que vê, né? Que eles fazem para o próprio contexto de Angola. Né? Já sabemos que, de acordo com a lei não, já não ajuda, né? Mas é ela própria com a iniciativa. Iniciativa, sim. Na entrevista e também para além das visitas de campos que já fui fazer à Odebrecht, a Odebrecht também já é uma empresa bastante conceituada e é avançada. Ganhou vários prémios cá no nosso país e também ambas são empresas internacionais. A Odebrecht tem vindo a implementar algumas medidas muito mais além do que a lei prevê cá no nosso país. Por quê? Por exemplo, eles já têm um processo, quando na visita de campo, na visita de campo na Odebrecht, sim, tem essa tableta que encontrei, achei melhor tirar uma foto, que não é obrigação deles colocar isso, mas eles também já colocam certas coisas relacionadas à segurança, e também vi, entre os outros exemplos que eu tive, ou me deparei cá no nosso país, em relação à Odebrecht, eles fazem a recuperação paisagística, conforme nós estamos a ver lá em cima, faseadamente. Tem aí a face da lavra, aqui embaixo. Tem três taludes, mas os taludes em cima já têm refrosco, já têm espécies a desenvolver. Mas também não é obrigação, a lei não obriga isso, mas eles sentem-se na obrigação de fazer isso porque eles já têm uma cultura que vem desenvolvido em outros países que eles frequentam ou que estão presentes. E ganham vários prémios. Isso é um prestígio não só por estar em Angola, mas também porque eles têm preocupações com a gestão ambiental. Achei que, em relação a Cécil, a Cécil tem muito mais obrigações, porque há muita fiscalização mesmo. E, aliás, nós estamos a falar de um país, Portugal, acho que vive mais disso do que outra coisa. Tudo lá é multa. Enquanto ele for para lá encontrar uma ação que devia ser feita de um jeito e está a ser feita de outra, é mais multa. Então ele tem mais consciência das coisas. E o diretor técnico da pedreira disse-me uma coisa. O plano deles de gestão ambiental demorou mais de 3 anos para ser respondido. Mas eles continuaram a trabalhar do jeito que eles faziam noutros locais. Porque era do interesse deles extrair os inertes. Mas se não fosse do interesse deles, deixariam também de qualquer jeito. E há documentos que eles mandam para o Ministério do Ambiente que não têm nenhuma resposta. E tantos outros problemas que eles têm e que também têm feito algumas ações de sensibilização, algumas ações, como a CESU faz, mas não vão muito mais além, porque também a nossa lei não prevê e os indivíduos que deviam exigir não exigem. Mas então parece que existem problemas institucionais graves da parte de quem deve dar a resposta. É nesse contexto. E foi isso que eu achei. E eles reclamavam de muitos assuntos, como quem diz, nós estamos aqui, fizemos isso porque a iniciativa é nossa, mas a lei não prevê. Nós temos uma cultura, que também é da empresa, e nós temos preocupação com o ambiente, e para além disso, eles dão formação aos seus quadros com relação a esta temática. Desculpe, conseguiu perceber se existe alguma interação entre... Conseguiu perceber se existe alguma interação entre... Talvez a Odebrecht, a outra empresa, o Lubito, ou as universidades locais, que têm pelo menos cursos de ambiente, ou cursos ambientais? Com a Odebrecht, não. Eu sei que eles realizam algumas formações relacionadas com o ambiente, mas eu acho que são empresas de consultorias privadas. Mas a Cécil, sim. Tem convênio com várias universidades no país. No nosso país, eu apenas analisei o estudo, mas o meu local de campo mesmo foi lá. Porque a Cécil é uma empresa gigante, mas a OTAN é mesmo de extração apenas de inertes. Na verdade, na tua apresentação ficou claro que a Cécil em Portugal tem problema com a universidade. Sim. Você quer perceber aqui no nosso país? No nosso país, eu acho que a instalação é muito ínfima ainda. Porque só temos ainda no Lubido e também só faz a extração de calcários. Em termos bibliográficos, encontrou aqui em Angola algum? É, apenas os estudos de impacto ambiental, os 5, fui analisar, porque a minha tendência era analisar mais, não é? Porque assim, em termos estatísticos, quanto maior for a amostra, maior conclusão nós temos sobre aquele estudo. Mas o problema é que, em Portugal, consultei a APA, é pública, qualquer indivíduo pode ir para lá e fazer consulta. Mas aqui em Angola, mandei vários e-mails, fui para o Ministério do Ambiente, diziam que os estudos, e até diziam que a minha tese não podia ser publicada, porque existia alguns estudos que eram restritos, algumas informações que não podiam ser, porque tem uma mina de ferro que eu analisei, que é da Huila, que não podia ser reconhecida pelo mundo e tanto mais, e tem tem muito, até para informações há muitas restrições, muitos problemas, e consegui ter esses 5 estudos graças ao meu orientador, que é assistente da Ministra do Ambiente, porque senão eu levei uma crise, quase eu já dizia, esse estudo não vai andar, não tenho informações sobre Angola, eu vinha para o país fazer pesquisa e não levava nada, nada mesmo. E pronto, graças ao orientador, que já tem algumas portas abertas, e também o engenheiro José Seródio, que é bastante prestativo, e ajudou-nos. E com a Odebrecht também, o engenheiro José Seródio tem alguma parceria, e foi bastante eficaz nesta pesquisa. Porque senão a nossa pesquisa de informação no nosso país, as portas nunca estão abertas para pesquisa. É uma pena, mas... fazer uma pesquisa mesmo relacionada a Angola é um problema muito, muito sério. E isso, assim não fica no branco das magistrados, é África, vamos continuar a ser. Claro, porque não há informações, Esse é um outro problema que nós temos que, se calhar, abrir um âmbito de debate no nosso país. Exato. A questão do acesso às informações. As informações. Principalmente a partir das instituições. Esse é um problema muito sério. Hoje no mundo o conhecimento tem que ser partilhado para ser valorizado. Exato. Se não é partilhado, não é conhecido, não tem valor, não existe, é como não existisse, está vendo? E é preciso desbloquear essa mente. Mesmo hoje, se for a IPAL, que tem informações sobre os serviços, não te dão. É um problema sério. O problema então, é não, mas também aí a questão não dá, não é porque não tem. Não. E não querem mesmo dar. Sim, mas nós temos um problema até na universidade. Sabe qual é o problema? Queremos ser sempre melhores. Nós não queremos partilhar aquilo que sabemos, porque queremos sempre ser visto aí em cima. Mas o objetivo da vida não é esse. É partilhar informações, porque é assim. Eu não sei tudo. O facto de estar aqui convosco, também consigo trocar algumas ideias, o colega vai dizer alguma coisa e vai enriquecendo a minha biblioteca de informações. Acho que essa é a ideia que devíamos ter, porque mesmo os professores universitários cá, eu vejo a simplicidade dos professores universitários na diáspora e os professores universitários cá no país. Eu estou a ver um indivíduo catedrático simples, enquanto que aqui um indivíduo licenciado só quer que é chamado doutor, se chamar o nome dele é falta de respeito. Então nós temos problema de consciência mesmo. Então, é essa consciência que nós devemos mudar e não achar que somos melhores que todos. Olha, nós participamos de um encontro do senhor Avelino, um workshop na segunda-feira, sobre a bacia do Cavango, Cavilar. Os consultores tiveram um problema que lê a Líbia, o Botswana. Eles disseram, claro. Mas, olha, nós estamos a ter problemas em Angola. Não nos estão a dar informação. Claro. E trouxeram documentos incompletos. Está a ver? O consultor em Angola está a ter problemas sérios. É uma parceria, existem acordos firmados de que vamos trabalhar conjuntamente, mas quando chegam aqui em Angola, documento aí, não temos. Acesso restrito. Como é? Assim não chegamos lá, vamos ser vistos. É difícil. Em pleno século XXI, na era da informação e tecnologia, você não quer dar informação. Está bem. Não, isso é muito grave, porque eu estudei na Luzia, né? Tive professores, está bem? Que por capricho mesmo, um determinado passo do processo de resolução de um exercício, ele não quer partilhar para os alunos estarem atrás dele, ele se valorizar porque tem aquele conhecimento. Isso é muito grave, não podemos produzir alunos universitários de qualidade quando há essa mentalidade. Tá vendo? Por isso é que eu acho que isso é muito grave. E tem dimensão nacional, precisamos desbloquear isso. Isso deve dar um grande debate nacional para desbloquear isso, senão o país não avança. É verdade. Dependemos dos interesses, colegas. Dependemos dos interesses. Vamos arranjar um dia para debatermos isso. Né? Eu penso que sim. Quer colocar uma questão relacionada ao tema que estamos aqui a falar. Bom, existem muitas preocupações, temos muitos problemas, mas vamos ainda nos focalizar a este especificamente que estamos a discutir. Capitão queria falar? Mas a ver, quer fazer um comentário, uma questão? Ainda temos alguns tempos. Por acaso, eu não sei se dá para talvez fazer uma comparação o facto de Portugal, não sei se Portugal começou a discutir essa temática sobre impacto ambiental num período muito mais recuado do que Angola, E isto, se calhar, cria algumas dessas diferenças. E nós, se calhar, não sei se há alguma priorização em termos de data, quando é que nós começamos a falar sobre este assunto com mais enfoque, porque sei que essa expressão de impacto ambiental nasceu lá nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Em 60 e tal. Sim, 60. Mas a Angola, quando começou a assumir de alguma forma isto, e se isso tem algum impacto ou não, quer na implementação das leis, como na consciência dos cidadãos, como na atitude das instituições, tem alguma influência ou não essa questão de ter começado antes ou agora? O João Domingos, eu acho que, desculpa, eu acho que estas ideias e esta consideração para o meio ambiente foi introduzido em Portugal quando juntaram com a União Europeia, hein? Porque o ambiente não pode limitar as fronteiras, o ambiente ultrapassar as fronteiras, hein? E eu acho que em Europa há normas que são um pouquinho mais universais e a todos os países adaptaram as suas leis em conformidade com os regulamentos, as normas de Europa. Mas eu acho que cá em África temos a mesma situação, mas até a União Africana está a começar a introduzir realmente normas e a tentar realmente estandardizar ou normalizar realmente essas considerações, principalmente ambientais, porque sempre é, como diz o ambiente, não para na fronteira. Está, o ambiente é uma consideração regional, pelo menos. Eu acho que isto é um dos desafios. E este novo projeto que estamos a juntar com o IANRA é uma tentativa de fazer influenciar os processos africanos através do lobby na União Africana para criar realmente normas à volta da extração mineral e, claro, no nosso país, o Sr. Munga trabalhou nas Lundas, liderou um programa do DW ali na zona Diamante, onde também tem problemas graves da extração mineral. Mas eu acho que nestas zonas do litoral, à volta de Luanda principalmente, e no Wambo e outros sítios, inertes são o tipo de extração que afeta mais as comunidades. E acho que para nós esta visão será importante. E vamos realmente contar sobre a sua colaboração nesta... porque eu acho que temos muito poucos peritos nesta área. Não sei se a Munga poderia começar já a falar da tua formação. Em relação a isso... Desculpa, eu falei uma coisa, mas eu vou falar, não sei, só para captar o que eu disse, se quiser comentar. Mas eu vi uma informação pela internet, que acho que a ministra do Ambiente deu uma entrevista à Rádio Nacional, que ela dizia que a Angola, via assim, depois no jornal da Angola, havia um título da notícia, que a Angola terá regras para a estação de inércia. Eu assustei, terá regras. Então nunca teve. Fiquei um pouco assustado com a notícia assim, a Angola vai ter regras sobre a extração de inertes. Quer dizer que até o momento nós continuamos a fazer sem nenhuma regra. Eu não sei se foi a fala do jornalista ou se foi ela. E disse mais, foi nas vestas de um seminário que houve sobre um curso de avaliação e auditoria ambiental. E ela disse que a extração de inertes no país é um problema bastante acentuado e com contornos complexos. Fiquei mais preocupado ainda ao ouvir isto, a ver isto ser dito pela ministra. Eu não sei se calhar se o problema no período em que fez o seu trabalho de mestrado já existia esse problema. Era mais, ou agudizou-se mais ainda. Ou acha que não? Já existia, porque ela, segundo a ministra, no nosso país, em questões ambientais, temos um dos maiores problemas, a extração de inerte, e o outro é sobre florestação paisagística também. Há muito debaixo de árvores. Então, nessa altura que eu fui tirar o mestrado, quando eu cheguei à Faculdade de Ciência, o professor que é assistente da ministra olhou para mim e disse: é angolano? Eu disse sim. Fui chamada a atenção para receber os angolanos que vêm nessa escola. E, no entanto, eu gostava de trabalhar contigo. Não fui eu que o escolhi, foi eu que escolheu. E eu disse: tudo bem, não conheço bem o senhor, mas temos 6 meses para um lado curricular, depois temos outros 6 meses que eu tenho de apresentar uma proposta de tese. E depois fui conhecendo o professor e pedi-lhe proposta de temas. E eu disse: olha, Clita, conheço bem Angola, porque eu sou assistente da ministra. Os problemas ambientais nesta área são este, este e este. E um dos fundamentais são esses. E eu não tenho muito conhecimento nesta automática, professor. Epa, isso não é política, filho, é ciência. Vamos investigar para descobrir. Qual é o problema? Me lembro como se fosse hoje, ele me disse isso. Então, foi assim que eu aceitei o desafio e começamos. Já era um problema realmente. E agora, se calhar, a outra questão, ela, se calhar a ministra formulou mal a questão. Temos problemas em termos legais. Porquê? É aquilo que nós estamos a dizer. Se calhar ela quis, a ministra quis dizer de uma forma pontual. Não temos questões relacionadas aos inertes de uma forma pontual de como são tratados alguns aspectos ambientais. Mas temos de formas gerais, que temos, conforme dizia, temos a lei de base do ambiente, que é a primeira lei que surgiu no país, que chamou a atenção às questões ambientais, conforme dizia anteriormente, isto é em 98, porque as questões ambientais também estão muito relacionadas com o desenvolvimento do país. Porque é quase impossível um país que não tem desenvolvimento nenhum pensar em ambiente. Está preocupado com a fome e a saúde. E depois, quando já começa a se notar um desenvolvimento social, chama atenção algumas questões de saneamento básico. Está no nosso caso, né? Estamos mais preocupados com a fome. Não, mas agora a bola não chegou só a esse ponto. Também já estamos preocupados em questões de prevenção da saúde. Quando nós estamos a falar em questões de prevenção de saúde, estamos a falar de ambiente. Porquê? É o saneamento básico. Então, a população também ainda não está muito bem alertada sobre certas questões. E eu descobri isso durante alguns seminários que eu fui dando nesses dias, em algumas escolas, sobre questões ambientais. A população precisa estar alertada sobre as situações ambientais. Porque há pessoas que dizem: mas o que é ambiente, então? O que é o ambiente faz? Então, as pessoas precisam saber. Eu estive a ler alguns artigos em África. A África do Sul desenvolveu-se bastante a partir do momento que implementou a educação ambiental para o ensino de base e o ensino médio. As pessoas começaram a perceber o que é o ambiente e qual é a importância do ambiente, da preservação da água, da energia, dos resíduos e tanto mais outros recursos que existem e a sua disponibilidade. Claro, então, se as pessoas não tiverem alertadas a essas coisas, é quase impossível, por mais que a gente fale sobre ambiente e a pessoa não tem noção, ela sabe que o que é reciclagem para ele? O que é reutilizar uma coisa várias vezes, se ele acha que pode-se desperdiçar tudo? Então, são essas questões que também têm a ver com problemas sociais. E a sociedade deve ser moldada e depois a lei. Não é a lei que vai acompanhar a sociedade. Aí as pessoas vão saber porque é que a lei rege este tipo de regras que devem ser cumpridas a nível de questões ambientais. Mas então há duas dimensões do problema. Há uma Sim. dimensão mais do nível social ali das pessoas terem consciência da questão, mas depois há um nível assim. mais estrutural lá de cima, de quem toma decisões para acautelar-se sobre isso. Acho que é nesse nível onde está o maior problema. De momento, concluí que o maior problema também, para além de ser social, tem a ver com a lei. A lei tem que ser específica, não pode ser muito geral. Por exemplo, está-se a falar do João, diz que o João António e o Cicrânio são coisas diferentes. A nossa lei do ambiente, por exemplo, pode tratar dos recursos mineiro pode tratar, por exemplo, da água, pode tratar dos resíduos, tudo misturado, não pode ser assim. Até os ministérios então, também são assim. Não podia ser assim. Quando estamos a falar de resíduos, estamos a falar num âmbito. Quando estamos a falar de um parâmetro relacionado à água, estamos a falar de uma diretiva diferente. Quando estamos a falar em questões de extrações de inerte, deve ser também uma diretiva completamente diferente. Se nós formos ler o regime jurídico dos recursos mineiros em geral, nós vamos ver coisas completamente em geral. Estamos a falar de uma mina de céu aberto, estamos a falar de uma mina de céu fechado, estamos a falar do diamante, estamos a falar da rocha. É quase tudo geral e que cria conflitos. Até o próprio indivíduo a fazer a investigação fica a dizer, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu posso concluir se a lei não me diz nada? Como é que as pessoas vão cumprir se a própria lei não rege essas medidas? Então, mas são... a lei, em princípio, tem de mapear realmente os princípios. São os regulamentos que, de facto, a obrigação é para o Ministério publicar os regulamentos de lei dentro dos 6 meses do próprio publicação do lei. E isto está quase nunca feito em Angola. Temos muitas leis, mesmo bonitas, em que não tem regulamentos. E um regulamento pode ser um regulamento para uma província ou para uma região no país, porque em termos dos tipos dos árvores indígenas, vão mudar em diferentes áreas do país. Então, so, regulamento tem de ser adaptado à realidade local, região, contexto urbano, rural. Sim, tem os planos diretores municipais, por exemplo, tem essa obrigação que um município é diferente do outro, então existem normas que devem ser seguidas num município que no outro município. Então nós precisamos melhorar esse. Sim. Não, lembrando bem, eu queria trazer uma questão que tem a ver com o quando começou essa questão do impacto da ambiente. Que estavas a sustentar na questão do tempo, né? O fato de Angola ter começado recentemente, se isso também 98. Tem dificultado de alguma forma, temos alguns avanços agora ou não. Eu penso que esse tipo de argumento hoje não faz muito sentido, está bem? Nós estamos a viver numa era diferente, na era do conhecimento e da informação. E eu acho que no caso de Angola, nós precisamos decidir que caminho é que nós queremos seguir para rapidamente avançarmos para um desenvolvimento sustentável. Tem dois caminhos, normalmente tem dois caminhos. Um caminho que é você avançar sozinho, considerando cada caso como algo novo para ti, não é? E aprendendo do processo. Esse é o caminho mais longo para você chegar no desenvolvimento sustentável. Temos um segundo caminho que hoje quase todos os países desenvolvidos seguem. Tanto é aproveitar o que os outros já fizeram, aprender com o que os outros já fizeram e adaptar à tua realidade. Você quer uma etapa e você chega ao desenvolvimento sustentável em menos tempo. Eu acho que é isso que nós precisamos, adotar esse segundo caminho. Esse estudo da colega é um caminho que poderia, é um estudo que poderia ser base de estudo até mesmo para o Ministério do Ambiente. Então, ali dicas, né, que podem ser aproveitadas. Portanto, aproveitar um pouco do que já existe como boas práticas, como, digamos assim, resultados já conseguidos, isso e tanto. Para, a partir disso, também aceleramos o nosso processo e caminhamos mais rapidamente para o desenvolvimento sustentável. Mas isto não é contra o meu argumento, é contra aqueles que não estão a tomar esse argumento. Obviamente, mas é por isso que eu disse. Muitos dos nossos dirigentes recorrem a esse tipo de argumento, dizendo que, hoje por hoje, esse tipo de argumento não faz sentido. Olha, não faz sentido. Precisamos aquilo que o Adriano disse agora, eu tenho estado a acompanhar algumas questões da evolução do Quênia. Quênia hoje, atenção, Quênia está em discreto, mas tem estado a aplicar medidas muito sustentáveis. E o Quênia hoje tem sido tipo objeto de estudo, porque ele está a combater algumas questões que para nós ainda hoje são novidades, mas eles lá não, começaram com alguma humildade, empenharam-se, estão a investigar. O Quênia hoje, atenção. O país da África tem corredores ecológicos. Atenção, estás a ver? As espécies não são privatizadas. Privatizadas, já. Yeah. Estás a ver? É uma visão. Yeah. Não é que nós também vamos lá para mais depois. Mas olha, o Quênia está. Tá, olha, o Quênia está. Atenção. Mas olha, e nós? Aquela mania da grandeza, somos, exato, exato, etc. Olha, até agora recuamos, já não vamos ser mais para ir de mais médio. Recuamos, sabe? Okay. Bom, então, não sei se há mais alguma questão. Thalita, se quer fazer comentários gerais, em jeito de conclusão ou alguma notação particular, esse é o momento. Eu penso que tudo já foi dito. Eu achei o debate muito interessante. Espero que das vezes que eu estiver em Angola seja convidado. Sempre. Espero que sim. E agradeço também a vossa presença, agradeço o convite e tudo mais. Acho que o essencial foi debatido. Estou disponível, acho que tenho o meu e-mail. Aquelas questões, quem ler a minha tese e achar, encontrar alguma dúvida, queira um esclarecimento, mesmo de acordo com a apresentação, espero que contactem sem nenhuma hesitação. Okay, tá, olha, aí é muito fácil encontrar a sua tese. Quando eu fui para o Google, é a primeira que vem. É fácil. já, como é que sentiu o sol com homem na sala? Okay. Senti-me bem, porque também já estou acostumada em certos. Ok. Em certas áreas sou a homens e me sinto bem também com os homens. Okay, muito obrigado e uma salva de palmas. Final de semana a todos os colegas. É só.